forte. Só vejo você, porque te quero tanto. Você vai entender, eu tô na garra saúde. Aqui é diversão, tua batida encanta, encanta a multidão. E vai acelerando o meu coração. DJ Jessimar, agita a multidão. Quero tanto esse amor, quero, não posso duvidar. Só vejo você, porque te quero tanto. Você vai entender, eu tô na garra saúde. Aqui é diversão, tua batida encanta, encanta a multidão. E vai acelerando o meu coração. DJ Jessimar, agita a multidão. Sou